A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado com a gente aqui nas ondas da Rádio Voz da Rússia. Estamos iniciando mais uma edição do programa que virou sensação no mundo das ondas curtas e conquista a internet e a FM. Está no ar o programa Onda DX. É neste espaço que atendemos as cartas dos nossos ouvintes, que registramos os informes QSL dos nossos DXistas. É na Onda DX da Voz da Rússia que você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio. E entre em contato com os nossos convidados especiais e ainda conhece os demais ouvintes desse grande auditório em todo o mundo. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, em Moscou. Pegue essa onda com a gente, fique sintonizado. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters. @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Cartas dos ouvintes. No programa de hoje temos cartas e informes dos nossos DXistas, sempre contribuindo para a programação do serviço em português da Voz da Rússia. Boa noite, amigos da Voz da Rússia. O meu nome é Sandro Sacher e moro em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Brasil. Há alguns dias descobri sua rádio em meu receptor DGEN DE1103 e todas as noites sento na varanda de minha casa e ouço seu noticiário na frequência de 12.060 kHz. É muito interessante e são notícias que nossos telejornais nem mencionam por razões que desconheço. Hoje estava a ouvir por volta de 11h40 UTC quando os senhores leram trechos de cartas enviadas daqui do Brasil por uma pessoa de Bandeirantes do estado do Paraná. Para terminar, posso dizer que o sinal de sua rádio é recebido com muita intensidade e ouço-os com muita clareza. Grande abraço para toda a sua equipe, continuem sempre assim. Escreve o Sandro Sacher. Prezado amigo Sandro, o cartão QSL está sendo enviado, confirmando assim essa sua grande contribuição para o programa Onda DX. Muito obrigado. E ainda temos o informe do Walter César Govoni, de Descalvado, no estado de São Paulo, que das 22 às 0 UTC sintonizou a nossa programação na frequência de 12.060 kHz na banda de 25 metros, usando o receptor Motobras e antena telescópica. O seu SIMPO, ou seja, o SIMPO do Walter, é 45454. E agora, atenção, você que está curtindo essa Onda DX. Temos um convite especial dirigido não somente aos DXistas, mas a todos os locutores, radioamadores e emissoras de rádio. Participem do primeiro encontro de DXistas de Pernambuco, que acontece no dia 24 de novembro, próximo sábado, das 9h30 da manhã às 17 horas no Shopping Difusora, à Avenida Agamenon Magalhães, 444, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, Pernambuco, Brasil. É isso aí, o primeiro encontro de DXistas de Pernambuco. E atenção para a programação que está riquíssima, comemoração dos 90 anos do rádio no Brasil, palestras intituladas A Importância do Rádio, A Importância das Ondas Curtas, O Rádio nos Dias de Hoje e as Novas Tecnologias. E ainda Vai ter exposições de QSL e postais recebidos das emissoras e exposição de rádios antigos. Para maiores informações, você entra em contato com o Antônio Avelino da Silva pelo telefone, o código da cidade 81-9741-3846, repetindo, código 81-9741-3846, o Antônio Avelino da Silva. Também através do blog Antônio adx.blogspot.com, antonioadx.blogspot.com, ou escreva para antonioadx@yahoo.com.br. Não falte ao encontro de DXistas de Pernambuco no dia 24 de novembro de 2002 em Caruaru. Escreva para Onda DX, @yahoo.com, e Letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora. Ou seja, quando são, por exemplo, 21 horas, são 0 hora na hora universal. Vamos lembrar que as transmissões em português da Rádio Exterior da Espanha vão ao ar entre 17h30 e 18h no tempo universal, em 17.595 e 17.755 kHz. O programa é reprisado entre 21h e 22h no tempo universal, em 11.680 kHz. A apresentação é da jornalista Estela Viana. Vamos valorizar as emissões em português que ainda permanecem nas ondas curtas? E depois de algum tempo inativa, a Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás, voltou a ser ouvida na frequência de 11.815 kHz. A emissora foi notada novamente em tal canal no dia 20 de setembro, em São José, na Paraíba, pelo Lenildo da Silva. De acordo com ele, a Brasil Central aparece no Nordeste com bom sinal a partir de 12 horas no tempo universal. E a KBS World Radio, da Coreia do Sul, transmite em espanhol para a América do Sul às 11 horas no tempo universal, em 11.795 kHz. Também conforme o Lenildo da Silva, a emissora possui boa sintonia no Nordeste do Brasil. É mais uma emissora que devemos valorizar. Outra emissora com bons programas em espanhol é a Rádio Romênia Internacional. Música folclórica, turismo, atualidades e contato com os ouvintes fazem parte da grade da estação romena. Confira às 23 horas no tempo universal, em 9.655, 9.745, 11.795 e 11.955 kHz. E a Rádio Nacional da Amazônia está completando 35 anos de atividades. Para comemorar a data, a empresa brasileira de comunicação antiga Radiobras anuncia a rede pública de rádios da Amazônia. Entre elas estão algumas emissoras de ondas curtas, como é o caso da Rádio Difusora de Roraima e a Rádio Cultura do Pará. E a página do DX Clube do Brasil está com novidades. Uma delas é o projeto Arquivos Abertos, através do qual o amigo ouvinte poderá conferir antigos áudios. Você confere acessando www.ondascurtas.com. E agora, a última informação. Apesar de não mais transmitir em português para o Brasil, você ainda pode conferir a emissora alemã Deutsche Welle transmitindo em nosso idioma para o continente africano. Uma emissão vai ao ar entre 19h30 e 20h no tempo universal, em 6.150 e 11.865 kHz. Para as duas frequências, ela utiliza um retransmissor localizado em Kigali, capital de Ruanda. Conforme Lenildo da Silva, a interatividade com os ouvintes da Deutsche Welle nos dias atuais ocorre através de mensagens via telefone celular. Bom, amigos, por hoje era isso. Não deixem de manter a sintonia das ondas curtas sempre. Encerramos aqui esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.